Vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar e sei que não é vã a cor da esperança, a esperança do amanhã. Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu de novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar e sei que não é vão a cor da esperança, a esperança do amanhã.